JC no beat, Maltrapilhos, é o rap Caissara, porra! Rotinho, só mais uma loca no meio da multidão. Filosofia, Maltrapilhos, fabricando canção. Na levada do vileiro representa a multidão, realizando o sonho pra outra vibração. Na existência do homem, com alegria e tristeza, eu chego nessa canção, falando com clareza. Correndo pelo certo, sou humano e já dei falha, mas com calma e paciência eu corrigi essa pegada. Cê corre como pode, a forma certa de viver, tirando onda, curtindo seu lazer. Caissara maloqueiro sabe bem o que faz. Não importa o que eles acham, ele sabe o que é capaz. O bonde dos amigos já vai cair pra pista, usam pra tirar onda ou pra colar com as bandidas. Enquanto os picos tão falando aqui, nós trampa tiozão. Essa é minha família, então respeita a cução. Vai cada um, faz sua cara e tem seu jeito de viver. Filosofia, Maltrapilho é mostrar o proceder, fazendo a caminhada e tirando um lazer. Trabalhando, estudando o nosso jeito de viver. Que se foda os problemas, esse é o esquema. Pau no cu dos arrombados é o nosso dilema. Não sou Pitágoras, tenho vários teoremas. Muita paz, muito rap, a vida longe das algemas. Que se foda geral que nos critica, se nós bebe ou se nós fuma, mano, essa é nossa vida. Liberdade não tem preço, eu fico no sapatinho, deixando a vida me levar, tipo Zeca Pagodinho. Sou Caissara, sim, eu represento os verdadeiros Maltrapilho 013, só os maconheiros. Juan, Babilônia, Gago e Luizinho, de chava joga na seda e acende o fininho. Filosofia, Maltrapilho, agora eu vou dizer: levante o dedo para o alto e manda se fuder. Se quer zoar, cola com nós, então pode chegar. Só os Caissara da Baixada, aqui é nosso lar. Filosofia, Maltrapilho, agora eu vou dizer: levante o dedo para o alto e manda se fuder. Se quer zoar, cola com nós, então pode chegar. Só os Caissara da Baixada, aqui é nosso lar. Levando a vida na moral, é assim que vou seguindo. Vagabundo largadão, verdadeiro Maltrapilho, sempre muito chapado, faço minha rotina. O dia vira noite, a noite vira dia, sentado em frente à praia, queimando o mundo bom. Junto com os parceiros, sempre mandando o som. Na disciplina, claro, como eu fui criado aqui em Santos, deixo meu legado. Eu agradeço a Deus por ter nascido aqui, curtindo a paisagem, deixo minha mente se abrir. É o paraíso e meia perdição sem fim. Vai ver por isso que eu sou tão louco assim. Litoral, cê tá ligado como é. Praia o dia todo, cheio de mulher, sem espaço pros playboy, muito menos pros gambé. 013, tá ligado assim que é. Sem dinheiro, mas me contendo com o que eu tenho. Meus parceiros Maltrapilhos tornou-se um vínculo certeiro. Fumando com a banca todo momento lá na praia, queimando do borracha, trança pesadão nas levada. Artistas patricinha atraiu as vagabas na baixada, de camisa larga caço quem me caça. A da massa é culpada, ela me causa brisa. Quero viver zen por toda a minha vida. Respeito e disciplina é nossa filosofia. Das antigas eu já sentia sintonia, poesia sincera, sem mentiras, vivo minha vida na insanidade, longe da polícia. Filosofia, Maltrapilho, agora eu vou dizer: levante o dedo para o alto e manda se fuder. Se quer zoar, cola com nós, então pode chegar. Só os Caissara da Baixada, aqui é nosso lar. Filosofia, Maltrapilho, agora eu vou dizer: levante o dedo para o alto e manda se fuder. Se quer zoar, cola com nós, então pode chegar. Só os Caissara da Baixada, aqui é nosso lar. Thank you.